Em Brasília, 19 horas. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. ZYD63, 1130 kHz, 10 kW. ZYZ24, 9705 kHz, 10 kW. ZYZ25, 11885 kHz, 10 kW. Rádio Mauá, Rio de Janeiro, Brasil.